Hoje é o dia dela, da pessoa que faz tudo por nós. Ela mesmo, a mamãe. Hey, mãe. Hey, mãe. Hey, mãe. Faz a foca, mamãe. Que dia é? Ah, você sabe. Dia das mães. É. Que dia é? Dia das mães. Tá vendo? Falei pra você. Ela conta histórias pra dormir, sabe como me cuidar tão bem. Faz de tudo pra me ver sorrir, me protege mais do que ninguém. A comida dela é demais, dá beijinhos pra curar a dor. Ela é rainha do meu lar, a mamãe me ensina bem o que é o amor. Hoje eu quero agradecer pelo seu amor, por tudo que você fez e faz por mim. Pelas noites sem dormir, você é demais. Um feliz dia das mães. É, mamãe, eu te amo tanto. Feliz dia das mães. Beijinhos. Hey, mãe. Hey, mãe. Hey, mãe. Mãe. Que dia é? É. Dia das mães. Mamãezinha, tô animado. Que dia é? Dia das mães. Vamos lá, todo mundo. Ela conta histórias pra dormir, sabe como me cuidar tão bem. Faz de tudo pra me ver sorrir, me protege mais do que ninguém. A comida dela é demais, dá beijinhos pra curar a dor. Ela é rainha do meu lar, a mamãe me ensina bem o que é o amor. Hoje eu quero agradecer pelo seu amor, por tudo que você fez e faz por mim. Pelas noites sem dormir, você é demais. Um feliz dia das mães. A mamãe é quem cuida de você, quem te apoia e ensina. Seja o vovô, a vovó, papai, o titio ou a titia. Mas se a mamãe teve que partir, olha pro seu coração. Ela mora ali dentro de você, mora aqui nessa canção. O amor. Hoje eu quero agradecer pelo seu amor, por tudo que você fez e faz por mim. Pelas noites sem dormir, você é demais. Um feliz dia das mães. O amor. Hoje eu quero agradecer pelo seu amor, por tudo que você fez e faz por mim. Pelas noites sem dormir, você é demais. Um feliz dia das mães. Feliz dia das mães.